pouco e mais barulho. Attack those units. That's a bingo. Começa agora Omelete Nuts. Eu tenho uma sugestão para esse programa de hoje, que é fazer um programa inspirado em outros programas. A gente pode começar, tipo, sabe aquele podcast histérico? Histérico? É, podcast histérico. Ah, que todo mundo fala junto e grita assim. E grita. A gente podia começar assim. Sabe? Oi, e aí, galera, beleza? Aqui é Omelete Nuts, o programa da família brasileira. Vamos lá. E aí? Agatanga! Esse aí é o Matheus Souza! Você fala assim, você vai assustar os convidados, entendeu? Você, a que histeria. Raio de apresentação? Quem que faz esse negócio gritado? Qualquer um monte de podcast que é assim, histérico, podcast histérico. Podcast mas, mas existe o que? É uma ramificação? Eu acho que existe. Dentro da tipo, categoria podcast. São os estereótipos. Stereocasts. Tá inventando essa palavra. São os... É, tem cada programa tem sua pegada, assim. Aí tem, os, tem podcast histérico. Tem podcast que é sério. Como vai? Hoje vamos falar de... Eu posso falar dos economistas, é sério, assim, né? Interestelar. Interessante. Não, tem podcast sério de cinema. Interestelar, o filme novo de Christopher Nolan, sabe? E tem os escroto, tipo Omelette Nights. Ah, que podcast bom. Escroto. Que bom que a gente tá nessa categoria. Então eu vou aproveitar e apresentar o convidado que eu sei o nome e que eu conheço há mais tempo, que é Gustavo Brown. Oi, gente, e aí, tudo bem? Eu faço parte dos histéricos. Históricos. Eu não sabia nem que tinha começado, Sérios? Na verdade. Eu não tava entendendo é que assim, merda tava acontecendo. É assim que funciona. Ah, que ótimo, é bom saber, porque eu não tava entendendo nada. A gente é sempre pego na surpresa, que é uma coisa começa, muito imprevisível. Tipo, o Trocos começa a gravar aqui e ninguém nem sabe começou a gravar, já começou o programa. E aqui do meu lado está o Matheus Souza, o diretor de cinema e pegador oficial do Rio de Janeiro. Opa, fala, haters! O Matheus Souza ganhou essa fama de ser odiado pelas pessoas depois que ele veio no Omelete TV especificamente, e ele falou que ele era acionista e ele xingou todos os cachistas do mundo. E aí, depois disso, ele, falou que é o quê? Ele gosta do PlayStation e ele não gosta quem gosta do Xbox. Ele é sonista. Ah, sonista que gosta do PlayStation. Sim, e aí ele ganhou a fama de e todos os cachistas. É cachista que chama. Porque é de box, cara. Xbox. Ex-bossistas não é um termo, é uma expressão muito boa. A gente começa a falar sobre carnaval, só para entender a minha participação, onde é que vai ser. Daqui a 35 minutos. Ah, tá bem, ok. Mas aí o Matheus começou a ganhar essa fama de odiado, e ele tem muitos haters. E eu espero que com esse programa ele ganhe mais alguns, porque afinal de contas, né, tem gente que se alimenta do ódio das pessoas. Entendi, mas qual que é o seu problema? Olha quem fala. Como assim? Qual que é o seu problema com o Xbox? Só para eu entender, resumidamente. Não, hoje eu sou uma pessoa tolerante. Eu hoje tô aprendendo a conversar com outras pessoas. Eu queria pedir desculpa se eu ofendi alguém, sabe? Tá. Muito bem, esse aqui é o espaço perfeito para você, então, corrigir os seus erros. Mas eu não tenho nada contra quem gosta do Christopher Nolan, já que a gente falou do Christopher Nolan e tal. Caralho, todo programa, tudo que se produz nesta porra de empresa, a gente tem que falar o nome desse homem. Se caiu o avião do Christopher Nolan, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Tá que pariu, é verdade. Nossa, mas seu... Mas, pô, eu escrevi texto sobre dois filmes, eu dei nova data 3, que é bom, sobre os dois. Eu não sou hater, isso não qualifica como hater. Christopher Nolan é tipo videogame, ou você dá nota 8, 9 ou 10. 7 é que você odeia com todas as suas forças. Ah, entendi. Entendeu? Você sabe quem é Christopher Nolan, Brown? Não tenho a menor ideia. E também a última vez que joguei videogame faz pelo menos 15 anos. O que, que você jogava? Zelda. Zelda é bom, você é quase um nerd já. Então, pois é. Era qual que é o Zelda? É a mocinha? Então, eu nunca entendi, eu sempre achava que Zelda era o garoto. Aí depois descobri que o nome dele era Link, na verdade. Zelda era uma princesa que eu nunca encontrei. Porque eu nunca cheguei, tinha que ficar jogando coisas dentro de uma lagoa. Era impossível, basicamente. E aí agora, depois, eu baixei pro computador o Zelda de novo. Emulador, né? E... O quê? Emulador chama isso. Chama, sim. E aí eu joguei de novo com o pessoal me dizendo o que tinha que fazer. E aí eu terminei o jogo. Foi e incrível. Você, e aí você encontrou a princesa? Você encontrou a... Encontrei. É. Transamos. Ah, que bom. Foi ótimo, tem gente. Tem isso no jogo? Foi assim que eu virei gay. Bom, olha outra, continuando, olha então. Olha outra que acredita no... Né? Não, porque fala Zelda você pra mim. Você acha que vai ter sexo no jogo da Nintendo? A eu Nintendo nem sei é nem quem é Zelda. Você acha que eu vou saber se vai ter sexo ou não? Não existe eu sexo. Eu espero que tudo acabe em sexo sempre. Os pokémons procriam. Que tem isso? Sexo nos jogos da Nintendo. É um e tem muitos submínio. Pokémons em forma de pinto também. Tem que pensar em isso. Por falar em Pokémon em forma de pinto, finalmente um assunto em que eu sou mestre. Eu gostaria de falar sobre Peppa, a porca, que tem um pênis no lugar do nariz. Tentaram fazer um bolo. Tentaram fazer o bolo da Peppa. Bolos, né? da Peppa Pig. É o melhor Tumblr do universo, mas estamos aqui para falar sobre o vídeo que nos conquistou essa semana. Você já viu uma Peppa ao vivo? Você comeu uma Peppa? Não, não. Você já viu uma Peppa no shopping? Você falou que ele pega todo mundo. Você já viu uma Peppa no shopping? Não, a Peppa no shopping é tipo uma animadora vestida de Peppa. É a coisa mais assustadora que existe. Você tá indo muito no North Shopping. Chega disso. O que é, Dani? Gente, o vídeo da Peppa é um vídeo maravilhoso. Quem puder dar um YouTube agora pra ver. Mas como? O que procura? É assim, é uma cena. Procurem Peppa Pig Funk. Só isso. São 22 segundos apenas. É um trecho do desenho que começa tá os coleguinhas da Peppa e a Peppa, com um gradiente na. Tipo, eu peço um gradiente, né? Aqueles antigos. É meu primeiro gradiente. Parece um gradiente daqueles redondinho. E aí os amiguinhos chegam pra Peppa e perguntam: você gosta do quê? Aí a Peppa responde assim: você gosta de que música? Alguma coisa assim. Ela responde: eu gosto disso. É muito adulto. É muito adulto. Aí ela aperta o play. Só que aí, ao invés de entrar a música do desenho, entra um funk carioca espetacular. Que diz o seguinte: ela senta na pica branca. Ela senta na pica preta. Ela senta na pica branca. Ela senta na pica preta. Ela queria ter duas bucetas e sentar ao mesmo tempo na branca e na preta. Ela queria ter duas bucetas. É sensacional. E a Peppa fica dançando e os amiguinhos assim. Foi assim que a Peppa ficou famosa, então. Foi assim que a Peppa ficou famosa. Olha. E aí eu fico o dia inteiro. Gente, é o dia inteiro. Mexendo na Peppa. Que mexendo beleza. Mexendo na Peppa, olhando pra cara desse animal do Brown e fazendo. Isso. Eu queria ter duas. Ou então ele só quê? Faz assim com a mão, assim, ó. Na branca e na preta. É o dia inteiro por WhatsApp. Não é o V da Vitória, é o V da Vagina. É o V da Vagina. É. Na branca e na preta. Ah, omelete. Nights. Vocês não assistem reality show, não, gente? Porque, né, eles tudo bem, eles jogam videogame e assistem cartoon. Você é o doida. Érico só assiste o History Channel. Eu tô aqueles assim, que transformam bares, sabe? Que o bar é uma merda, o cara vai lá e tá, vocês não gostam, eu amo esses. Eu sou viciado em TLC. Exatamente. Ah, esse aí é o Bar Rescue. É um Bar Rescue, é incrível. Um dos meus programas favoritos da vida. Não, eu gosto do Nat Geo. Eu quero ser o John Taffer. Cara, eu começo a assistir esses programas e tem umas coisas que eu fico injuriado. Por exemplo, aquele Trato Feito. No Trato Feito, teve um dia que um cara foi vender... injuriado com o Trato Feito, seu viadinho? Eu fiquei injuriado um dia que o cara foi vender injuriado. Um negócio e ele falou assim, não, eu quero $500 nesse negócio. Aí o dono da loja lá de penhores falou, olha, isso aqui que você tem é muito raro, eu acho que você deveria pedir 700. Falou, mas que porra de negócio que você tá administrando aí, que você vai falar pro cara... É pra ficar bem na TV. Ah, mas vai tomar no cu, né? Normalmente, o cara fala assim, não, começa querendo... eu tenho aqui um selo raro que eu ganhei do meu tataravô, ele é da Guerra de Secessão e foi autografado pelo próprio General Custer, sabe? Tipo, fiz uma mistura de todas as guerras. Basicamente. E aí o cara fala, nossa, muito bom, quanto você espera? Eu espero ganhar $10,000. Daí ele chega e fala, é um belo selo, quanto você espera ganhar? Espero ganhar $10,000. Eu falo, veja bem. Eu acredito que o que você tem aqui vale, no máximo, eu pago $150. Isso que eu não entendo, entendeu? Como assim? Não, cara, é que é um a cada 20. Você vê, por exemplo, naqueles outros que os caras vão... Batalha das Malas, que eles vão lá nos leilões malucos. Só tem nos Estados Unidos essas bobagens, né? Que o cara vai lá num leilão de malas, de quem esqueceu a mala. Eles compram umas malas e depois vão nesses pawn shops bizarros. E ficam negociando. E ficam negociando só os que não vale porcaria nenhuma. Uma merda. Tipo, essa faca aqui. Exatamente o que você falou. E no final o cara... eu acho que você consegue $300. Ninguém nunca vai pagar nem 7 centavos naquilo. E o cara... eu lucrei $5,000. No final aparece aquela planilha. E o cara sempre assim... Fulano ganhou $3,000. Gente, o melhor reality show da TV a cabo. Irmãos à Obra. Não. É que eu gosto desse trocadilho. Eu acho Irmãos à Obra muito bom. Porque eles fazem uma obra no seu apartamento e eles são irmãos. Entendi, Brão. Tá, desculpa. É bem... Vou tentar ficar quieto até o fim do podcast. Mas tem um trocadilho? Eles são irmãos fazendo uma obra. Mas não é um trocadilho. Mãos à obra. Ah! Agora o Matheus entendeu. De que horas passa isso, tem que ver. E eles são gêmeos, pra piorar. São, falando em reality... Péssimo. Deixa eu contar o reality show que eu mais gosto da TV a cabo, que todo mundo tem que assistir. Pois não. Chama-se Meu Grande Casamento Cigano. Eu adoro o Meu Grande Casamento Cigano. Esse eu nunca vi. É tiro, porrada e bomba. É só barraco, velho. É só barraco, porque os ciganos são maravilhosos. Os ciganos são maravilhosos. E tem várias raças de cigano, tem, né? E aí... Não, e eles têm umas regras incríveis, assim. Porque as meninas têm que casar, tipo, 17 anos. Mas é cigano da onde? Cigano não tem nada, Estados, né? Unidos. Eles fazem tenda. O que, que eles fazem no casamento? Eles são ricos pra caralho, Estados Unidos, eles ciganos têm umas casinhas. Cigano nos Estados Unidos? Não existe isso. Tem cigano pra cacete. Tem os Gypsy Kings, por exemplo. Bom, os Gypsy Kings são da Espanha, sei lá de onde eles são. Mas eles são reis, pra você ver como eles têm dinheiro. Diga aí, continua. Então, aí, assim, tipo, se a mulher tem 17 anos e não casou, tá velha já pra casar. Então eles têm que casar muito cedo. Caralho. Só que a mina não pode sair sozinha, não pode beijar na boca, só depois de casar. Então, tipo, sai a mulher com primo, irmão, tio, padrinho, né? Meio que prometida pra um outro cara e só fica de olho. E elas só são encosta. Muito piranhas, né, ao mesmo tempo. Só que assim, só que ao mesmo muito tempo. Piranhas. Ao mesmo tempo, elas, tipo, usam umas roupas extremamente curtas. E dançam até o chão, num grau como você nunca viu na sua vida. Tipo, você tá Peppa, confundindo assim. O arquivo confidencial do El Chan com algum programa não, da TV a cabo. Não, eu tô falando, meu casamento de cigano é assim. Ah, o seu? É, porque eu vou casar de cigano. E aí, não, e os vestidos, cara? Os vestidos são maravilhosos, parecem fantasias de alegoria de carnaval, sabe assim? Caralho, sério? Como que eu nunca vi isso? Que canal que é? O quê? Que canal que passa isso? São vestidos laranjas com uns babados de 15 metros de comprimento. Não, posso falar, é engraçado, mas eu não gosto tanto, porque eu acho muito forçado, eu não acredito naquilo. Não, sabe, eu acho que tá. Meio, tipo, eu acho que aí eles ficam forçando. O Irmã Ciganas, elas... Cara, é sangue. Caralho, outro que eu não conheço, tem todo um segmento cigano na TV que eu desconheço. Não, e assim, aí até eles fazem meio que uma festa. É, né? Aí eles fazem uma festa, tipo, de casamento, ou de 15 anos, ou sei lá o quê. E aí tem o grupo cigano rival, que não pode nem passar perto. Porque se passar perto, meu bem, as bichas tiram o sapato do pé e arremessa sapato, puxa cabelo da outra. Sua desgraçada! E os homens saem com arma na mão. Aí baixa a polícia, prende todo mundo. É Mas nunca acontece nada. Espetacular, acontece. Não, mas não acontece. Tem. Acontece. Eles só fazem o mise-en-scène. É... Incrível. Olha, meu vamos casamento porque a gente cigano. Odeia, então. Eu mesmo odeio falso, aqueles, tá de, bom. Aqueles de bolo. Nossa, ah, não, é muito chato, também boss. Não gosto. Nossa, mas ele tem 15 programas agora. Tem. Todos chatos. Ele é muito. Ele compensou dessa boa gente, pessoa, mas eu acho os programas tão chatos. Até porque cupcake, né? Que bosta que é o cupcake. Não, né? Cupcake é outro, é o Cupcake Wars. Ele também é chato. Essa semana teve um acontecimento dramático no mundo dos realities, que foi o cancelamento de. Here Comes Honey Boo Boo. Ah, mas a Honey Boo foi cancelada. Muito triste. Foi cancelado o Honey Boo Boo por conta da pedofilia lá. O pai de... A mãe. A ursa lá. Tava saindo com um pedófilo que abusou das meninas. Caralho, velho. Que é primo Nossa dela, senhora. Inclusive. Que é primo dela. Que é primo mas dela. Mas aí que tá. Beleza. Aí teve esse. Teve o caso também lá mas do... Mas isso aí é um passo dos canibais lá que ficam cruzando entre si, dos Exato. Filmes. Exato. Né? Ó, o negócio é o seguinte. Quem é canibal que cruza entre si? Todo não, canibal. Todo caipira todo dos Estados Unidos em filme de terror são os canibais, né? E ó... Eles transam entre si também. A família do... Tipo a gente. Os Reis tipo dos Patos lá. Né, não duvido que eles cruzem entre si também. O Reis dos Patos também, que o velho falou um monte de merda lá, falou de... Mas foi cancelado os Reis dos Patos? Não, não foi, mas tipo, porque... só não foi porque é o reality era o reality de maior audiência lá do canal que ele passa nos Estados Unidos, disparado. Então aí o canal falou assim, não, olha, estamos condenando as declarações do vovô Pato e blá blá blá. Porque ele tá morrendo. Falou, não, tá. Vamos analisar o que vamos fazer, sabe? Daí tipo, acho que mandaram o velho, deram um cala-boca no velho lá e a família ficou do lado dele, falou, não, ele é velho, pode falar o que ele quiser... Direitos, Estados Unidos, aí abafaram o caso, aí publicaram lá um desculpa, mas ó, o programa vai continuar em nome dos fãs e o caralho. Foi só a grana, ali foi a grana que falou mais alto. Uhum. Mas, velho, você resolve fazer um programa, ou programas, indo lá no coração dos Estados Unidos, lugar mais podre. Aquele. Os caipiras sulista, né? Puta, homofóbico, racista. Os pedófilos, junta tudo de pior. E o cara quer fazer um reality e quer que saia bom. Ele quer que... Uma hora a verdade vem à tona, né? Tipo o reality da família Bolsonaro. Quer dizer, não sei disso. Nossa, eu assistiria muito. Omelete Nights. Você falou em velho, lembrei de uma coisa muito interessante, que é muito bom ser velho, né? Porque o velho, ele vira criança de novo. Ou então, essa é a desculpa que ele tem pra poder xingar as pessoas na rua, cagar na calça, se babar todo. É verdade, se ficar sem tomar banho. Eu faço tudo isso, tenho 31. Mas é por isso que ninguém te aguenta. É. É, por quê? Porque o velho tem esse poder. Porque ninguém fica, putz, aquela, tá vendo? Putz, não faz 3 dias que eu não tomo banho. Nossa, que, você viu? Ele cagou na calça, que absurdo. Não. Ai, você viu o que, que o vô fez? Ai, o vô é terrível, né? Ele tem o passe livre da porquice. Ele tem o passe livre de tudo que ele quiser. Ele pode chegar na rua, abaixar as calças e cagar na rua... que tá tudo certo, que ninguém vai condenar ele porque ele tá velho. Ah, deve estar demente também, coitadinho do velhinho. Pô, tem um cara, né, na Augusta aqui que anda de pijama todo dia, né? Pijama de cetim, pijama, cada dia um pijama diferente, bonito. O cara anda não, de pijama. Não, esse é o Edgar, que apresenta o programa com a gente. Ele anda de pijama mesmo. Ele tava de pijama hoje. Ele tava. Mas o velho pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser, ele tem carta branca, ele pode jogar lata de cerveja nas pessoas... Ele pode abrir o vidro do carro e xingar todo mundo na rua. Ah, mas eu acho justo, viu? Eu acho justo a expectativa que você tem. Depois que você envelhece, você fala, puta, o que, que falta pra mim? Ah, eu vou poder fazer o que eu quiser depois de tantos anos. Depois de passar de quê? De 60 anos. Aí é a expectativa que você tem pro resto da vida, né? Poder andar pelado, assim. É, então. E é maravilhoso. É, ficar velho é bom por causa disso. É a única coisa boa, talvez. É por isso, né, que chamam de melhor idade também. É, também. Eu também acho que tem a ver com isso. Lá no Rio tinha uma velhinha, que era a velhinha do McDonald's. Era uma velhinha que todo dia tava no McDonald's de madrugada pedindo um McLunch feliz e brincando com um brinquedo. Ai, tadinho. O problema é que um dia ela desapareceu, foi bem triste. Mataram a velha? Não, apareceu na casa dele. Casaram. Ela tá morando embaixo da sua cama, Matheus. É, ela parecia muito a velhinha do Arraste-me para o Inferno. Caralho. Então, imagina ela embaixo da sua cama agora. A velha debaixo da cama, né? Então, vocês conversam com algum velho pelo WhatsApp? Já passaram por essa experiência? Calma, não. Pera. A minha avó descobriu o WhatsApp. Aí ela, e por consequência, um emoji. Alguma prima instalou um emoji no celular dela. Eu não sei nem o que é um emoji. Emoji é o emoticon que tem a cara desenhada de verdade. Cara de quem? Tipo aquela merdinha que sorri, que você manda pra pessoas. É o desenho, é o emoticon de desenho. Como é que as pessoas conseguem me mandar isso? Se eu não tenho. Tem no celular, Érico. Eu não tenho essa merda instalada. É que nem mandar foto, querido. Você não precisa ter a foto instalada. Entendi. Pra pessoa te mandar a imagem. Cara, eu desculpa, depois disso, ele não pode continuar sendo um mestre em tecnologia. Eu sempre achei que as fotos já estavam instaladas, que só tava despertando a foto que tava lá enterrada no meu celular. Aquela merdinha sorridente tava enterrada em algum lugar do seu celular. Que é o melhor emoticon. Mas eu descobri também que isso existia no celular. Eu recebia de todo mundo, falei, caralho, como que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que baixar, não sei o quê. Aí só apertei um botão e começou a aparecer no celular. Caralho, eu vou descobrir sua merda agora. Descubro agora. Porque os mais velhos, realmente, quando começam os mais velhos a mexer no WhatsApp, a primeira coisa que eles descobrem é o emoji e aí só se comunicam por isso. Calma, mas aí você começou a falar sobre sexo com a sua avó. Continua. Eu fiquei interessado. Não, eu achei engraçado, gente. Isso é uma história. No WhatsApp? Isso. É, não, e ela usa sem o menor critério. Ela, bom dia, é um fantasminha. É ela, querida. Menor, sabe, eu acho que ela escolhe mais bonito. Tem aquele caso clássico, né? Que você procura no Tumblr da vida assim, você fala, não, morreu não sei quem e tal. Aí a mãe da pessoa manda aquela carinha sorridente, assim, que tá uma lágrima. Não, não é que você tá chorando de rir, né? Tá chorando de verdade, morreu o cara. Pô, eu tô tentando te mandar um negócio aqui. Eu tenho um ícone aqui que tem uma carinha sorridente, é esse? É esse ícone mesmo. Ah, mas eu só tenho um coração, um beijo, um sinal de positivo. Se eu for aí e achar, você vai me dar quanto? Não, é que tem... Não, se eu for aí... É isso aqui o emoji? E achar... É isto? Peraí, Érico. Não, você vê que ele é muito amado, né? Eu tenho um coração, um sorriso, dinheiro, aqui, ó, muita alegria... Desce. Não, mas eu tô te perguntando, aqui. Isso é o emoji? É, o celular do Érico tem a nuvem preta só. Aí você vai correndo, entendeu? Mas eu sou old school, eu ainda coloco lá, eu coloco aquele dois pontos e... Dois pontos, traço e fecha parênteses, é o único que eu sei usar. Ó, falando em emoji, eu queria saber quem já usou o martelo, o banheira. Agora que ele tá descobrindo, ninguém segura esse bebê. Omelete. As axilas ultimamente estão virando um tabu, né? Porque, tipo, tem agora as mulheres que não raspam a axila e são criticadas por isso. Tem uma foto mostrando a Grazi Massafera, que ela tá com um sovaco. Ela não tá com o sovaco depilado, ela tá com o sovaco com aquele. O pelo meio rente, né? Pontilhado. O pontilhado, exato. E todo mundo caiu de pau, né? Ela falou: meu, deixa ela ficar com o sovaco do jeito que ela quer, deixa, né? Deixa a Grazi Massafera, velho. Puta que pariu, entendeu? Não, e gente, exato, vamos voltar em cair de pau na Grazi Massafera. Vocês que se interessam, vocês não cairiam de pau na Grazi Massafera, independente de estar tá saindo pelo sovaco, mesmo que não fosse pontinho, cairia ou não de pau? Eu acho que o sovaco é independente, assim. O sovaco pode ser o sovaco, entendeu? É a Grazi Massafera. Tem a opção dela ficar de camiseta? O Érico é um nojentinho, que faz sexo de luva. Ah, ele tem nojinho? Ele tem nojinho, é. Ah, tudo tá. Pra ele é um problema. Não, eu não sei se você sabe, mas um terço dos homens... Mas tem nojo de vagina. Já foi discutido saiu aqui no Omelette Nights esse tema. Não sou eu! Sua avó sabe. Bom. Que horror! Desculpa, eu não tenho limites. É que eu sou cigano. Tem um casamento pra caralho, mim. Essa foi eu. Olha. Você transaria com a Grazi Massafera de camiseta se ela estivesse com o sovaco cabeludo, é isso? Pô, puta merda. Muito cabeludo? Tipo, se tiver fechado o braço, continua aparecendo os pelos? Você raspa os pelos das costas? Eu não tenho pelos nas costas. Marcelo Hessel, você raspa os pelos das costas? Não, tenho as costas cabeludas. Você penteia ela? Não, porque eu não consigo ver, né? Não dá pra ver direito. Mas você curte quando alguém penteia? Os cabelos das minhas costas nunca aconteceu. Mas dá pra pentear? Tipo, você faz um... Pentear? Não dá pra pentear. Uma os trança? Cabelos... Não, uma não trança. Dá pra fazer. Eu não sou o Tony Ramos também, eu não sou o Primo It, né? Não dá pra fazer trancinha com os cabelos das minhas costas. Não, mas é podcast, as pessoas podem imaginar o que elas quiserem. Então, finge que você é o Chewbacca e vamos... Segue nessa, vai ficar divertido pra quem tá ouvindo. Pode fazer trança nas suas costas? Não dá pra fazer trança nas minhas costas. Não consegue brincar, Não dá, tem uma suspensão de descrença, tá difícil aqui. Eu não consigo imaginar minhas costas cabeludas. Mas qual que é a sua teoria sobre não depilar as costas? E o que tem a ver com a axila da mulher, da Grazi? Cara, que a mulher não precisa depilar nada. Ela não precisa depilar as costas, a vagina, o cu. Ela não precisa depilar nada. É que assim como homem, não precisa depilar nada. Cada um depila o que quiser. Precisa também. A Dani... É que você... Lá vem. Agora a culpa é minha. Agora a culpa é minha que você tem preconceito contra pelos. Não, eu não tenho preconceito contra pelos. Só que eu acho que existe uma coisa chamada tosa higiênica. Que independente de religião, crença, credo, qualquer outra coisa, opção sexual, orientação, o que seja, é uma coisa interessante, tanto para o homem quanto para a mulher, a tosa higiênica. Porque ninguém é obrigado. Olha, eu tenho aqui do meu lado o Ursinho, que é o ursinho mais famoso do Rio de Janeiro. Queria que ele falasse um pouco sobre essa questão da tosa higiênica. É, eu acho interessante, eu tenho dois barbeadores elétricos, né? Ok, tá claro, entendi o que você quis dizer. Já entendemos que ele faz rosto, a tosse higiênica. Ah, tá, ok. Ele faz a tosse higiênica, já entendemos isso. Ficou bem claro, e o Érico tá passando mal nesse momento, caindo da cadeira. Você usa os dois ao mesmo tempo? Como é que é isso? É um nunchaco de barbeadores? Nunchaco. Nossa, fazer os dois ao mesmo tempo é agressivo, nunchaco, né? É que nem mijar sem segurar. Ah, Omelete Nights. Eu fui pegar as cartas outro dia lá, eu esqueço das cartas, que tá tudo em débito automático, e eu esqueço. E uma vez cada três meses eu vou lá na caixinha e pego todas as cartas de uma vez. É só uma observação que quem deixa a conta em débito automático é quem tem dinheiro. Quem não tem... Mas você não viu não o vitral aqui? Que tem o rosto dele, né? Tem o rosto, né? Do Érico aqui no Omelette? No Omelette House, é verdade. É. E aí tinha um manual, tinha um livrinho. Um livrinho com cara de livrinho religioso, sabe? Tipo, um pôr do sol e uma pomba na capa, assim. Escrito Manual do Bom Senso. Que era dicas práticas de convívio em sociedade. Já achei demais. Eu olhei aquilo e falei, que porra acho que é essa? Já acho que tem que ter. Aí tinha lá, né, tipo, o número do meu apartamento. Não atrás, cuspir não. Nas pessoas. É. Era literalmente isso, tipo... Não cagar na rua. É, seja cortês. Se tiver menos não de jogue lixo na rua. Espere as pessoas saírem do metrô antes de entrar. Espere as pessoas saírem do metrô. Era esse tipo de coisa, mas não era um livro religioso. Isso que eu tava achando. Eu acho que tinha que ser ensinado na escola isso, cara. Aí eu fiquei ficar no lado direito da escada rolante do metrô. Exato. Tinha que ser ensinado na escola. Prova prática. Folhando o negócio, tentando entender quem... Aí eu fui lá perguntar pro zelador, né? Falei, quem pôs isso na minha caixa de correio? O cara falou, a polícia. Falei, a polícia? A polícia. Falei, eles trouxeram uma caixa e pediram pra colocar em todas as caixinhas. Falei, caralho, a polícia tentando ensinar regras de bom convívio para as pessoas, né? Obrigação da polícia. Você vê o bairro que você mora, amigo. Eu achei interessante até, mas aí continuei a folhear o negócio. E aí fui aos créditos. E aí tinha lá... em letras, cara, tipo corpo 3. Este manual de regras de bons... Né, foi baseado nos ensinamentos de L. Ron Hubbard. Caralho! Eu falei, what? É o dono da Cientologia, cara. É o criador da Cientologia. Não, o Tom Cruise? É, o Tom Cruise é discípulo. Puta, ia ser muito foda se pegasse a Cientologia no Brasil. A polícia distribuindo livros da Cientologia? Não era a polícia, é óbvio que foi o seu porteiro que fez e botou a culpa em outra pessoa que você não ia reclamar. Cara, se meu porteiro da Cientologia... Seu porteiro da Cientologia, que incrível. É muito louco, cara. Que então, foda, quero um porteiro da Cientologia. Ele mostrou com descaso, é deixar essa caixa aí, ó. É pra você não desconfiar dele, mas a Cientologia é assim, ela faz caminhos sinuosos, Tudo que ele não tem é bom senso. É igual os Illuminati. O zelador, né? Lá do meu prédio. Por quê? O que ele já aprontou? Ele é igual os Illuminati. Você não sabe quem é o Illuminati. Ele come velha lá no prédio, cara, e se gaba pra mim. Tá certo ele, tem que comer. Depois velha. Fui arrumar sobre comer a goteira velha. Lá. Fui arrumar a goteira. Ixi, Eric. Fui arrumar a goteira lá e a velha me pegou. Tipo, que isso? Ele é atacado pelas senhoras do edifício? Atacado. E olha, tem senhora naquele edifício. E ele parece o Beto Jamaica. E ele sempre conta as histórias mais surtadas, assim, tipo... Que espetacular. Ah, Érico, pô, esse fim de semana fui numa festa na chácara do fulano, que é muito rico. Cheguei lá, o cara pôs uma música e já gritou, é todo mundo nu. Aí eu fui nessa festa. Falei, é todo mundo nu. Daí, Érico, tiramos todo mundo da roupa, foi o fim de semana inteiro. Cara, esse porteiro se diverte muito mais que qualquer um de nós aqui. Sim, dentro. Cara. Nossa, com certeza. E ele vive demais. Ele vive de olho. Tipo, você tá no elevador lá, tá olhando o celular, daí surge a voz, assim, né? Tá cheio de novidade hoje, hein? Esse tipo de coisa. Mas caralho, velho. Sério mesmo? Passar a menina saindo de madrugada. Vai dar hoje, hein? É. Eu tinha que ter um painel com ele na Comic Con Experience. O Beto Barbosa, não é? Beto Jamaica, Jamaica Experience. Beto Jamaica Experience. Tem um porteiro que é a cara do Billy Idol. Só que o Billy Idol, depois dos 50... Billy Idol supla? Billy Idol. Depois dos 50. Então supla. Pode ser. Só que aquele... Mas eu fiz uma teoria sobre o meu porteiro, sobre o Billy Idol. Tipo, ele é o Billy Idol. Ele usa jaqueta de tachinha também? Não. Ele é o Billy Idol, mas daí ele teve um Alzheimer, sei lá, bateu a cabeça, perdeu a memória e ficou vagando por São Paulo e virou porteiro de prédio, porque ele não sabia o que ele ia fazer. Porque ele não sabe que ele é o Billy Idol. Ele não sabe que ele é o Billy Idol, você entendeu? Entendi, cara. Por isso que ninguém sabe onde tá o Billy Idol, porque na verdade ele virou porteiro de prédio e não sabe. Tem uma história ótima do Billy Idol, né? Meu prédio. Quando o Billy Idol veio pro Brasil, o Supla foi conhecer e o Billy Idol não quis conhecer o Supla. Tadinho. Olhou assim pro Supla, fez e passou. Você quer conhecer o Supla? Cara, pode ligar agora pra ele, porque ele vem aqui. Outro dia o Supla, ele é assim, onde você chamar, ele vai a qualquer hora. Ele é muito participativo, o Supla, né? Já foi lá no Jovem Pan Morning Show? O Suplicy já cantou pra gente. O Suplicy cantou pra gente, o papai. Ele cantou Cat Stevens pra gente. E o Supla, a hora que você ligar, ele vem, aí ele fala da mãe dele, ele... puxa assunto, ele é espetacular. Mas também o repertório do Suplicy tá muito manjado, né? Ele só canta Cat Stevens, Bob Dylan. Quero ver ele cantar o funk da Pepa, porque é isso que eu veria. Imagina. Você imagina o Suplicy cantando Eu Queria Ter Duas Bolsas pra tentar ao mesmo tempo na branca e na preta. Na branca e na preta. Não que essa imitação do Suplicy tenha qualquer valor. Até porque é péssimo. É horrível. É. A minha imitação, você sabe. Faz a do Golias. Faz a do Golias de novo. Não, acho que as pessoas não precisam. Não, mas afasta o microfone. É bem ruim. Bom, a minha do Silvio Santos é muito boa. Então, se você fizer a sua do Silvio Santos, eu faço a minha do Golias. Mas eu quero saber qual é a pior imitação que vocês sabem fazer. Nossa, qualquer imitação que eu faça vai sair muito ruim. Então, a gente precisa de Vou tentar fazer a do Maluf. O Maluf cantando a música do... Por quê? Se eu tivesse duas bocetas. Gente, é bem... É o Lula, né? Nossa, isso não é... É o Maluf mesmo? Parabéns. Pra você ver como é bom. Vai ter um painel no Comic Con Experience com o Maluf feito pelo... Uma hora de imitação. Uma hora. Ele vai comentar... Ele fala, Paulo Maluf. Entendeu? Paulo Maluf, é mais... A rota na rua. Rota ele, é meio agora, o escamoso, não, o aquático. Ele é meio aquático. O Paulo Maluf é meio aquático do He-Man. Do He-Man. Agora com vocês, Silvio Santos. Ma oi, ma vem pra cá, ma olha, olha. Quem quer dinheiro? Sério, cala a boca. Hoje eu fiz na rádio um duelo de imitação de Silvio Santos com o Fiuk. Filho do Fábio Júnior, ele tava lá. E pior lá. É que você perdeu pro Fiuk. Eu perdi, não, eu ganhei do Fiuk, porque a imitação do Fiuk é muito ruim. Mas ele sempre vai ganhar de qualquer um de nós, em qualquer quesito, porque ele é filho do Fábio Júnior. Então, e ele é muito fotogênico. O Golias agora, a gente quer ouvir o Golias. Vai, Golias, vai, Golias. É só um pedacinho, na verdade. Esse é o Golias. Matheus Souza, quem você vai imitar agora, Matheus Souza? Olá, olá, Marcelo Hassel. Eu vou imitar, eu gostaria de imitar o Mickey. Calma, mas já começou? Ei, Pluto! Até que tá bom, gente. Parece a Peppa também. Parece, né? Parece a Peppa. É muito adulto. Como que é? Ó, por enquanto tá melhor, gente. Repete a letra pra mim. Gostaria de ter duas para sentar na preta e na branca. Plural. Ele tava indo tão bem, de repente se escangalhou. Né? Pô, eu tô pensando nessa voz do Yoda, assim. Sabe? Lá vamos nós. Ela queria duas bucetas para sentar ao mesmo tempo, na branca e na preta. Na branca e na preta ela queria sentar. Você tem que inverter, né? Omelete. Vocês acham que vai rolar pegação, assim, na Comic Con Experience? Ah, assim, que susto, eu achei que ele estivesse propondo no final. Tô muito em desvantagem. Porque eu vim de Brasília só pra isso. Olha, eu acho que se tem alguém que tem grandes chances de sair pegada lá, é Dani Taranha. Eu acho que Dani Taranha tem grandes chances. Você falou que vai vestido de Princesa Leia Golden Bikini. Não, eu não falei que eu vou. Você falou várias vezes, tem vários programas aqui que você disse. Foi vocês que falaram. Caralho, você prometeu pra pôr os ouvintes. Não, se pagar... Aquelas que se vende por muito pouco, né? 30 mil reais, tá bom? Ah, era uma piada o se vende por muito pouco? Por quê? Você achou que era verdade? Ficha rosa? Não, é que eu te conheço, você, né, nego? Bom, seguindo. Vamos, enfim. Não, o problema é que eu não vou de biquíni em lugar nenhum. Não tem o menor cabimento. Mas ela usa lá uma canga, tem um negócio que ela usa. Tipo, não, o biquíni é só eu parte vi cima. A foto dessa mulher, ela está pelada. Tem uma canga, tem um... Ela tem está... Um, não tem uma canga, Matheus? De biquíni. Tem uma canga sim, Borgo. Viu? Tem uma canga. Ele não tem credibilidade. Porque... Claro que tem, é puta nerd. Como assim? Ele faz sexo por WhatsApp sexo com a avó. WhatsApp com a avó dele. Então a gente não pode falar sobre esse assunto. Mas vocês vão sensuais na Comic Con Experience? Porque é bom dizer que não, porque senão vocês vão espantar o público. Olha, eu a cara do resto, eu pensando que tinha preparado e é uma fantasia de... Um biquininho. Poxa vida. Eu tô considerando, e outro dia eu... Maiô. Eu uso muita calça fuso aqui no Melé TV e tal, né? Sim, muito. Outro dia eu tava aí... Essa roupa... Tá vendo essa roupa verde aqui que tá pendurada atrás da porta? Tô. Outro dia eu usei. Ele tava com essa roupa. Uma calça fuso e um coletinho. E é de quem? Ele foi pra louca depois. Ah, é de um filme. Ele foi entrevistado por Silvete Montilla logo depois. Mas você vai de legging no... no ué? Na Comic Con? Que não. Pô, eu queria ir de um cosplay legal, assim, entendeu? Cosplay qual seria seu cosplay? Mas é? Custa caro um cosplay legal, porque você tem que alugar fantasia, um negócio que... Ah, um cosplay legal, assim, de tokusatsu, alguma coisa de seriado japonês, alguma coisa bacana, assim. Qual que vocês acham que vai ser o hit do cosplay, assim? Tipo, Hora da Aventura, que é super fácil de fazer. Sempre que a gente vai na Comic Con em San Diego, sempre tem uma galera que não, vai, o assim. O hit vai ser, sabe o quê, Matheus? Vai ser Daenerys. Vai ser Daenerys, que o Khal Drogo vai estar lá, vai ter muita Daenerys. Certeza que vai ter Daenerys pra caralho. Eu não sei o que faz sentido. Game of Thrones. Eu não assisto. Um seriadinho aí. Um troço que tá rolando. Não, eu sei o que é. Passar ao mesmo tempo do Hora da Aventura. É por isso que eu não vejo. Você não assiste. Eu prefiro tá vendo Hora Império da Aventura. Nessa hora. Eu tô vendo Meu Grande Casamento Cigano nesse exato. Ela tá vendo Irmãos à Obra, que é um pornozinho. Mas eu não vou de biquíni, vou de Mulher Maravilha. Mas você vai que Mulher é o maior. Maravilha qual? Não, Mulher Maravilha decente. Qual? Não qual mulher dela? Eu quero saber não qual Mulher Maravilha, Maravilha pornográfico. Decente. Mas a Mulher Maravilha usa um maiô. Nenhuma ela versão... Ali, gente... É, nenhuma versão da Mulher então, Maravilha tem calças. É um maiô. É um maiô e uma bota. É uma bota. Hot pants. Uma hot pants. Maiôzinho. Não tá de biquíni. Tá de hot maiô. Pode. Maiô, bota aliás, e capa. Aliás, eu queria esfregar na sua cara, Daniela. tá, esfregar na sua cara. Calma, calma. A questão do, calma, do maiô, que não pode correr de maiô, tá? Que não pode correr de maiô. Que você outro dia das tava... heroínas? Eu acho que não pode correr de maiô. Heroína, corre de maiô, tempestade de maiô. Um absurdo, maiô, não dá sim, pra correr de maiô. A tempestade não corre, ela voa. Como é que você explica todas as triatletas que usam, sabe, sabe o quê? Que elas correm lá, 20 quilômetros, maiô. Maiô. Você quer comparar o corpo da, de uma triatleta com o corpo das heroínas que os negros desenham? Ué, mas é igual. É igual. Não, não é igual. Só que é. Sem peitos. Ah, sem o quê? Sem peitos. Ah, agora você entendeu. Omelete Nights. Eu faço risada, uma risada que ela é meio do Bob Esponja, meio do Peter Griffin. Ah, você tá tentando refazer a sua imitação? Você não vai poder refazer. Cara, você ouvir. 4 horas. Você pareceu uma cabra agora. Cara, vocês são completamente dementes. É um híbrido perfeito. Então tá, olha. Acabou isso aqui. Vamos todo mundo pra casa agora. Todo mundo traumatizado agora. Ela senta na pica branca. Ela senta na pica preta. Ela senta na pica branca. Ela senta na pica preta. Ela queria ter duas bocetas e sentar ao mesmo tempo na branca, na preta. Na branca e na preta. É legal que a Pepa não é. Na preta, na branca e na preta. Omelete Nights. Hasta la vista, baby.